Informação Bravo, 3600. O trip 5344, descido até o nível de voo 050, aplicando 250 nós. 050, vai iniciar a redução para 250, 5344. O 3600, inicia a redução para 250 nós. 259. Boa noite, 5809, a sua identificação desce ao nível 080, 250 nós. 024, call now, receive center on frequency 12545. If unable, 12685. Have a good flight. 12545, if unable, 12685. Boa noite, Portugal 024. Mando táxi com 98 a bordo, 2 horas e 10 de autonomia, até na Recife, gol 1714. 1714, táxi seria Pátio Uno, Índia, Alfa. No ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 1014. Pátio Uno, Índia, Alfa, ponto de espera da 10, Uno, chama a torre, 286, gol, 1714. 5344, 210 nós. 210, 5344. Tador, Gono 896. Gono 896, chama a torre, 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado, até já. Boa noite, Gol no 896. Boa noite, Gol no 896. Mantenha aproximação, reporte passando externo. 7, reportando no externo, 896. São 3891, desce para 3.000 pés e voa com a proa 215, aguardando o vetor final para o localizador. 3.215, aguardando o vetor, 3891. Gol 714, ali ainda coloca em parada? A mesma. 714, ali decola sem parada, vento 090 graus, 08 mais. Ali decola sem parada, agora no 714. Ajuste 1-0-1-4, 5-3-4-4. 896, tráfego da companhia ingressando para início de decolagem, mantém aproximação e aguarde pista livre. Gente, vamos reduzir mais um pouquinho então. Rumo 896, vento 1-0-0 graus, 06 nós, livre pouso, pistão 0. Sente, livre pouso, 90, agora 896. No 4, decola aos 3-4, controle 1-1-9, decimal 3-5, bom dia. Decimal 3-5, controle, bom dia, gol no 7-4. Controle, decimal 1, completa esquerda agora pro A1, 1-9-5. Esquerda 1-9-5, tá 3-8-9-1. Trip 5-3-4-4, direita 0-4-0. Direita pro 40-5-3-4-4. Vai atingir o 070, tá 3600, reduzido 210. Tá 3660, descido a nível 050, agora completa a esquerda para sequenciamento na proa 015. 015 de proa, descendo para o 050, tá 3600. Táxi Alfa, Juliette, gate 3. Vai manter essa proa? 3891 agora para o lock, curva na 1-3-1-4-0. 40 pro lock, 3891. Controle com 1-7-4. Agora completa a direita 080. Direita 80, 5-3-4-4. Controle, gol 1-7-4. 7-4, contato radar na decolagem 230, saída Pucajá Maracaju. Pucajá Maracaju para 230, gol 1-7-4. Trip 5-3-4-4, agora para o lock, pro 1-0-5. Ok, tá, já está setor pegador, 5-3-4-4. Positivo, prossegue para 2.000 pés. 2.000. O TAM 3600, descida para 3.000 pés, ajuste 1-0-4. 3.000-0-4, tá, 3600. Zero zero, reduz para 190 nós. 190 nós, 3600. O 4 para aproximação, segue o tráfego agora, se encontra a 11 horas, a 8 milhas do senhor, mantendo 200 nós já na descida, o 3600. 3600, ainda mantém a proa? Completa direita para 040, 040 aguardando o lock. 040 aguardando. O Emerson foi pro 09, atingiu 080. Desce para 4.000 pés, ajuste 10 no 4, web 5809. 4.000 pés, 10 no 4, está livre da restrição em TAP, senhor? O 5809, positivo, livre da restrição em TAP e reduz a velocidade para 200 nós, 200. 200 para 300, né? Então 3891, agora com a torre, 118.6, bom pouso. 18.6, bom fim de semana, 91, obrigado. O TAM 3660, para o localizador agora, completa direita, proa 080. Direita 080, TAM 3660. Então, bom dia, corrijo, é bom dia, 3891, passando fibra visual e elétrica 10. TAM 3891, livre pouso, pistão na 0, vento 080 graus, 05 nós. Livre pouso na pista, 10, 3891. Sou de Salvador, boa noite, voo no 606, TN da Brava, autorização Campina Grande. Voo no 606 para Campina Grande, autorizado nível 390, via Pêndulo 10, até Neuma, está direto. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Zipar. Controle Salvador 119-35, aciona 5027. Voo no 606. 390 para Campina Grande, conforme rota do plano de voo, primeira aerovia, Pêndulo 10. Decola da pista 10 com curva à esquerda na Puca Zipar. Controle 119-35, transponder 5027, voo no 606. Voo no 606, correto. Chame para pushback, acionamento. Chama lá. O localizador está mantendo 200 nós. Ciente. Oi, Salvador. Bom dia, Whisky Juliette, Quebec. Prossiga, Whisky Juliette Quebec. O Juliette Quebec solicita autorização para girada de motor e marcha lenta. A infra-aérea já está ciente da operação. Parte 3. Ciente, Whisky Juliette Quebec, reporte término. Ok, informarei ao final. Obrigado. 44, torre 118.6, bom pouso. 118.6, até mais. O TAM 3600, 10 para 2000, livre LS. Positivo, autorizado LS. 3600. Estamos estabilizados também. 7, 3600. 746, passando 200 para o 150 com a informação brava. Bom, 746, sem identificação, desce ao nível 050, chegada à Mare. Identificou 050, Mare, 746. Web 5809 agora completa direita na proa 090 para o lock. Direita 090. 3891, solo aos 41, deslize liberação da pista na medida do possível. E prossegue a táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, TAM 3891. Lembrando, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette, TAM 3891. Darion 2685, bom voo. Uno 2545, 2685, gol 1714. 090 graus, 109, livre pouso, pistão 0. Boa, 10, trip 5344. Necessita cópia 350 para Mateo. 994 para Maceió, autorizado nível 350, decolagem da pista 10. Primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Controle Salvador 1, 19.35, aciona 5024, ou 1994. Ok, autorizado 350 para Maceió, decolando 10 com primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju, controle 11935, transponder 5024, gol 1994. Gol 1994, chame pronto para pushback saneamento. Estaremos prontos para pushback saneamento, gol 1994. Então, em Salvador, bom dia, 3600 da Sampa, sua espécie habilitada pessoal. Bom dia, estou 3600, mantenha a aproximação, aguarde pista livre. Mantenha a guarda. 35344, solo aos 43, livrando direita, táxi via Alfa e Juliette, remota 1-4. Direita, Alfa, Juliette, remota 1-4, repis 5344. Então 3891, ingresso via Juliette para gate 08. Juliette para 08, então 3891. São 3600, livre pouso, vento 080 graus, 069. Autorizado pouso no TAM 3600. 09, completa com a torre agora, 118.6, bom pouso. 5809, mantenha aproximação, aguarde pista livre. Prossegue, aguarde pista livre, 2, boa noite, TAM 3226, autorização para Natal. TAM 3226, aguarde cópia. Guarda. 746. TAM 3600, solo aos 46, livrando à direita, táxi via Alfa, Juliette, gate 10. Alfa Juliette 10, TAM 3600. Bom trabalho. Cinco oito zero nove, vento 1-0-0 graus, 069. Livre pouso, pistão 10. São 3226, cópia. Cópia. São 3226 para Natal, autorizado nível 370, via Upper Zulu 10, decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Pucca, transição Zipar. Controle Salvador 1-19.35, aciona 5020, TAM 3226. 3226 autorizado Natal 370 Upper Zulu 190, decola do 190 curva esquerda Pucas e Pai 10935 5020. Correto, chame para pushback acionamento, são 3226. Deixa eu parar, obrigado. Webjet 5809, solo aos 48, táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, Webjet 5809. Salvador, voo 1994, pronto para push e acionamento do gate 06. Autorizado, chame para o táxi, voo 1994. Aportaremos pronto para o táxi, voo 1994. Oi, Salvador, Whisky Juliet, Quebec, encerrou o cheque de motor. Graças. Gente, boa noite. Para João Pessoa, autorizado nível 370, via Peruísque 58, decolagem da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. Controle Salvador 1-19-35, aciona 5026, gol no 896. E autorizado no 370 pelo Peruísque 58, circulando da. Então, no zero, primeira curva esquerda, na saída Pucca, transição Aracaju, controle 119-35 e o transponder 5026, gol 1896. Gol 1896, chame pronto para pushback acionamento. Para pushback acionamento, 1896, obrigado. Gol em Salvador, gol 1606 para pushback acionamento, posição 2. 1606 no 2. Vai coordenar a equipe de solo, confirmando, teria condições de realizar o pushback empurrando para a saída do pátio 3? Aguardo. Sim, tem condições. Sim, acho que eu tenho o tráfego da companhia que já iniciou no meia dúzia, senão ia atrasar muito o táxi do tráfego da companhia. Então tá autorizado, prosseguindo para a entrada do pátio 3, deixando livre a Juliette. Pátio 3 vai deixar ali da Juliette, gol no 6-0-6. 6746, final ILS, baixado e travado. WebJet 6746, livre pouso, pistão a zero, vento 1 a 00 graus, 08 nós. Livre pouso, 6746 Web. Salvador, voo 1994 para táxi com 113 a bordo, autonomia 2 horas e 15, alterna Salvador. O voo 1994, o tráfego da companhia iniciou o pushback no gate 2, vai cruzar a proa e ingressar na saída do pátio 3, deixando livre seu táxi. Após o término do pushback, tráfego da companhia prossegue via Pátio, Índia e Alfa. Chame no ponto de espera para decolagem, gol 994. Ajuste 1-0-4. Ok, após o pushback da companhia, Pátio, Índia e Alfa, reportaremos no ponto de espera. Pronto, gol 1994. Azul 4178, 2000 pés, ajuste 1-0-4. Repórter estabilizado, livre LF. JET-6746, solo ao 55, táxi via Alfa, mantém antes o táxi Juliette. Alfa, mantém antes o Juliette, 6746 Web.